Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arc-en-ciel.fr. Descobertas. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h07 sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Descouverte. Nous allons passer 2 heures ensemble, de 17h à 19h. Deux heures à écouter de la bonne musique portugaise, 2 heures en votre compagnie. Donc n'hésitez pas à nous appeler si vous avez quelques dédicaces à faire. Mais aussi, vous pouvez nous écouter aussi pour ceux qui ne peuvent pas sur Internet. Et je sais qu'on doit avoir un tout petit problème actuellement sur la FM, mais vous pouvez nous écouter sur Internet, sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Donc comme je vous disais, nous avons actuellement un tout petit souci avec la FM. On est en train de travailler dessus, c'est indépendant de nous, c'est avec un fournisseur d'internet, donc nous travaillons dessus. On vous remercie pour votre patience.

A gente vai se amando, se adorando, se enroscando, curtindo sem pudor. É piração, é piração.

Encore une fois, excusez-nous, mais on travaille dessus. Para a mesa, queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E esta magia da festa de Natal. E esta magia da festa de Natal. O Natal é festa, há cânticos de amor. Os sinos anunciam, já nasceu o Redentor. O Natal é festa, é festa de união. Cantemos de alegria com Natal no coração. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E esta magia da festa de Natal. E esta magia da festa de Natal. O Natal é festa, dá cor à nossa vida. Não há nada mais lindo que a família reunida. O Natal é festa, já vamos para a mesa. Queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E esta magia da festa de Natal. E esta magia da festa de Natal. E esta magia da festa de Natal. Quando ela passa, desperta logo a atenção. Se abre um sorriso, esta mulher me deixa louco. E no meu bem faz bater um coração. É sintoma de paixão, o amor que nasce no pouco. E no meu bem faz bater um coração. É sintoma de paixão, o amor que nasce no pouco. A portuguesa é a mais linda. É engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza. É fruto cheio que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor, tem mais doçura os beijinhos que ela dá. Há outras mães, há sim senhor, mas mais bonita que a portuguesa não há. Ela há divino agitar na minha frente, que pode logo com sorrisos de magia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de um dia. Quando faz frio, quando o meu corpo padece, esta mulher que aquece meus desejos de um dia. A portuguesa é mais linda, é engraçada quando fala, quando diz. É uma franqueza tão bem-vinda, é fruto cheira que perfume o meu país. A portuguesa tem mais amor. Mais linda que a portuguesa não há.

Vais ver que os meus pecados vão ser só com ela. Essa morena linda diz que tem. Uma fada madrinha pintada no céu da ilusão.

Paixão não morreu,

sou mulher atrevida. Está-se enganado, pois não sou assim. Só quero um homem que me dê carinho. E como tu não interessam para mim. Sei bem que andas à minha procura e dizes estar muito apaixonado. Leva o teu charme para outro lado. Porque eu não sou a Maria da Incorporada. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria da Incorporada. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Porque eu não sou a Maria da Incorporada. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Meu amor, deixa de voar, que me vais fazer feliz. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Não acredito nas tuas palavras. Leva o teu charme para o outro lado. Porque eu não sou a Maria vai com tudo. Ai, eu não quero ser mais uma para ti. Porque eu não sou a Maria vai com tudo. Se me quiseres conquistar, meu amor, tens de provar que me vais fazer feliz. Porque eu não sou a Maria.

desse amor com ela. Quem vai mandar no mundo será a tristeza mulher. O homem já não tem mãos para fazer o que ele quer. Quem vai mandar o mundo será a tristeza mulher. O homem já não tem mãos para fazer o que ele quer. A mulher já manda e não é mentira minha. Passa a vida ao telefone enquanto o homem cozinha. Ela até sabe tocar nas gaitas de fogo. A mulher já anda na política e futebol. O homem perdeu a bola, foi pintado no relvado. A mulher sabe falar, o homem fica calado. Vejam lá como isto vai, sendo na caminhada. Por andar na carruagem, o homem já não manda nada. Quem vai mandar no mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mão para fazer o que ele quer. Quem vai mandar no mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mão para fazer o que ele quer. Toda mulher já tem carta de condução, mesmo que digam que ela é um perigo constante. Vai conduzindo com a sua precaução. A mulher na estrada tem o poder da razão. O homem fala, mas a mulher não quer ouvir. Ela vai voando nas ondas do seu sorriso, com sua graça e no mar de sedução. A mulher já manda nos pilotos da aviação. Será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. Quem vai mandar o mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. Certas mulheres são mesmo aventureiras. Não há fronteiras que as possam fazer parar. O homem que hoje quer apenas brincadeiras. E a mulher é obrigada a trabalhar. Vou acabar nesta minha brincadeira, vivendo o amor desta terra prometida. Se a mulher manda é porque tem mais canseira. Se não houvesse homem nem mulher, não poderia existir vida. Quem vai mandar o mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. Quem vai mandar o mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. Quem vai mandar o mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. Quem vai mandar o mundo será talvez a mulher. O homem já não tem mando para fazer o que ele quer. h 54 sur Radio Arc-en-Ciel. Et oui, voilà, notre émission arrive à sa fin. Donc encore une fois, nous sommes désolés pour ce petit souci que vous avez, que vous écoutez, le petit grésillement que vous entendez sur votre antenne. Donc comme je vous disais, on a travaillé dessus. Et ça vient pas de chez nous, c'est voilà, notre fournisseur d'internet, ils sont au courant, ils sont en train de travailler dessus. Encore une fois, on est désolé, mais ça va s'arranger. Donc comme je vous disais, hein, 18h54, l'émission arrive à sa fin. Donc moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure de 17h à 19h en espérant que tout sera rentré dans l'ordre. Donc encore une fois, merci pour votre patience et merci aussi de nous avoir appelés pour nous, voilà, pour nous signaler. Mais on était déjà au courant. C'est vrai que ça dure depuis 2 jours à peu près, mais bon, le temps de trouver la panne, de savoir exactement d'où ça vient, ça prend toujours un peu de temps. Donc voilà, je vous laisse juste après avec l'émission Mavrika en compagnie de Albino. Et je vous dis à vendredi prochain. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous. María, María, María. et du soleil toute la journée. Obsesión.